Eu já não tinha muito saco para ficar ouvindo o trampo dos caras mais, e os caras ainda se revelam ser pau no cu arrombadaço, E meu. tu viu o visual dos caras? O Corey Taylor tá igual o Fofão, cara, da Augusta, cara. Caralho, tá igualzinho. É desesperador, cara. Deixa eu ver aqui. Escreve Faz assim, tempo? Slipknot, eu acho que é Unscented, tá ligado? Caraca, bicho. Ele tá muito bizarro. Porra, É que quem é agora o. virou uma banda de músico contratado, né? É, pois é. Eu não é nem uma coisa só política, não. Eu fico meio com raiva quando a banda fica assim, sei lá. É porque os caras, tipo, quando faleceu o baixista, pô, eles meteram mó onda de não, porque nós somos uma família, não, porque Ah, nós vamos é. acabar com a banda. Aí Aí, vem não. documentário dele chorando. Pô, isso me irrita pra Aí caralho. eles vêm com um documentário e com o rolê de chamar o primeiro baixista, né? O primeiro Ah, baixista já é? conhecia todo mundo e tal. Sim. Então, aí eu pensei assim, tá, né? Ok. Aí o batera decide sair da banda, né? Eu nem sei mais quem que é o baterista do Slipknot. E o Joey Jordison era o cara mais famoso da banda, né, cara? Não, Depois do Corey ele era um Taylor, né? dos caras que mais se destacava na banda, porque, Sim. porra, maluco não só tocava para um caralho, mas pô, o cara era carismático pra caramba. É. Tipo, ele trocava uma ideia com a galera, ele tinha outras bandas, tipo, né? É. É, Hoje em dia. ele é o tipo de cara que, tipo, pegava esses moleque pré-adolescente. Ah. Eu falo isso porque eu peguei isso, né? Com uma galera que eu tocava junto. Aí, tipo, ah, eu comecei a tocar bateria, eu tenho que me espelhar nele, sabe? Os caras começam a treinar pra caralho o que o cara faz. É um bagulho importante isso pra caralho. E o Foda. que eu acho mais bizarro é que o Joey Jordison, ele nem gostava de tocar batera, né, meu? Quer dizer, ele É gostava de tocar guitarrista, né? batera, mas ele preferia tocar guitarra, meu. Isso é que é o Ele mais tinha uma bizarro. banda. Ele é horrível. Eu não sei se você já viu ele sem Tem aquela máscara, mas. banda, não sei o que lá, Dolls, não Mother tem? Doll, sei lá. Ele é um cara horrível, assim. Não sei se você já viu sem máscara, mas pensa num maluco horrível, assim. Ah, Ele. meu, caguei, velho. Não, Não vou mas é ficar engraçado, vendo. porque ele é mais feio sem máscara do que com máscara. É que assim, eu sempre gostei do maluco da máscara de. Ferro. Não, não, do maluco da máscara de palhaço, meu. Tipo assim, eu odeio palhaço, só que ele não é um palhaço, ele é um palhaço do inferno, tá ligado? É Então maneiro, é eu maneiro. sempre achei maneiro por causa disso. Tipo assim, já que é pra não gostar, então vamos subverter e vamos gostar, É, que é o pois palhaço do mal. é. É, eu Só que gostava eu daquele. curtia. O que tretou com eles, o BDSM, eu acho foda a máscara dele. Ah, tá, BDSM tô ligado. Hellraiser, tá ligado? Pô, acho Eu massa. curtia o palhaço pentagrama. Ah, mas o Palácio Tetragrama é o quê? A terceira versão, segunda versão já, né? É legal também, é legal. Só que aí depois dessa porra de máscara aí começou a virar uma porra do caralho, um cheção de saco, meu. Ah, vai se fuder, cada hora uma máscara diferente. Não tem um saco pra ficar aguentando essas merda aí, não. Eu acho que é um negócio pra vender merchandise, tá ligado? É, tipo, porra, Não, eu não compro. Eu parece. super. Pra mim Eu. parece muito, cara. Sim, não, total. Eu super compraria a máscara do palhaço pentagrama. E a do palhaço BDSM também, acho uma maneira. Mas a que eu mais gosto não é nem. Na verdade, não é essa, cara. A que eu curto mais é a do palhaço enrolado no, no, no. Ele tudo enfaixado, tá ligado? Ah, essa eu não gostei tanto, não. Porque Essa eu achei maneira. eu achei maneiro, mas eu achei meio assim, ah, qualquer merda fica desse jeito, tá ligado? Sei lá. Sei lá. Mas eu achei maneiro justamente por isso, porque não pareceu uma máscara, sabe? Parecia uma coisa mais Eles foram zoeira, assim. malucos que foram assim originais na parada deles ali. Eu acho que a gente Fora, tinha que fazer um fora. podcast um dia de new metal, porque tem uns negócios bons de falar ali. Caralho. O Eu vou negócio. ser bem honesto contigo, meu. A única parada que eu realmente curti de New Metal, eu acho que era Slipknot, cara, porque Linkin Park é considerado New Metal. Ah, o Meteora é, né, cara? O Meteora é. Não tem como negar Que eu tô isso, eu ligado acho. que Korn é considerado new metal. Agora, eu não lembro de outras bandas new metal, tipo, a Ah, tem Marilyn o. Manson é new metal? Eu não sei. Mas tem tipo. Eu acho que o Lemmy Manson é que eles falam disso do industrial, né? Eu não gosto. Eu não gosto. Mas tipo, tem o Não, Papa não me Roach apetece também. e tem o Sister, né? Tem os Nossa quatro desses. senhora, Papa Roach, meu Deus. Inclusive, uma das bandas favoritas do Macuso. Esse abraço pro amigo aí, não pôde estar presente aqui. É foda, é foda. Caralho. É. Boa noite, estamos de volta com mais um Goldcast, depois de quanto tempo, Vi? 6 meses, 6 dias e 6 horas. Sei lá, parecem anos. Parecem anos. Tem anos que eu não te vejo virtualmente falando. Verdade. Porque você tá dormindo do meu lado nessa cama aqui, nesse friozinho gostoso. E estamos aqui só eu e o Vini, e decidimos aí, depois de um tempo, comentar algumas coisas que passaram aí nesses meses, e terminar aí com um tempo maior comentando do grande vocalista André Matos, que veio a falecer, e nossa relação com ele, só para não perder a oportunidade de comentar. E Vini, tudo bem com você? Como é que você tá? Tava tomando antibiótico aí, né? Podia estar melhor, mas tamo aí, né? É, cara, qual é o antibiótico? Tá tomando Astro. Astro, então, Astro dá pra tomar com bebida, com certeza. Eu não bebo, cara. É. O melhor jeito de tomar antibiótico é com um copinho de cachaça de manhã, né? Estômago vazio. Eu dou um comprimido e um martelinho. Aqui tem o pessoal que chama de uma... Como é que fala? Uma porrinha, tá ligado? Caralho. Da Silva Sauro, eu trouxe aqui umas notícias. Nossa senhora, cara, isso mostra muita idade da pessoa, cara. Quando tu chama da Silva Sauro, velho? Porra! É foda. E eu tô há muito tempo sem gravar também, que o caralho está no hiato também, então eu não sei mais como me portar. Então eu vou parecer um tiozão numa festa de criança. É foda. Tiozão festa de criança é bom, meu. Tiozão festa de criança é bom. Ficar bêbado, falar um monte de merda. Foda-se. E tem que matar os bandidos mesmo. Isso aí. E tem que colocar o menino na embaixada também. O garoto mostrou, fritou hambúrguer lá, cara. Mas nem tinha hambúrguer no lugar onde ele trampava, velho. É, fritou hambúrguer. Não vazou esse cara. Trabalha mais ainda, olha aí. Mais que deveria, cara. Mas vamos lá. A primeira notícia que eu trouxe aqui é que Dave Mustaine cancelou as turnês, inclusive que veio passar no Brasil. E assim, eu não vou ir no show, mas eu fiquei feliz que o Creator entrou no lugar, então eu ficaria mais vontade de ir ao show ainda. Creator? É, o Creator entrou no lugar das turnês. Pô, pelo que eu entendi, quem tinha entrado no lugar deles era o Halloween, cara. Cara, o Halloween eu acho que entrou em alguns lugares, mas eu acho que no Brasil foi o Creator. Deixa eu conferir que pode, eu posso estar louco. E aqui no Sul, pelo que eu entendi, a turnê deles foi substituída pela do Halloween. Aqueles vão, tipo... Aquela é verdade, no Brasil é verdade. Mas o Creator, ele substitui em algum lugar. Eu tô é maluco, então. Inclusive no Rock in Rio, quem substitui eles vai ser o Halloween. E aqui em Porto Alegre também verdade, vai ser o Halloween. Não, é verdade. Eu tô maluco. No Brasil inteiro, o Creator substitui em algum lugar. Não sei quando. Porra. Por um lado é bom, né? Tipo, pô, Creator é mó legal. Sim, mas, pô, Halloween, puta que pariu. Eu assisti o... Lembra quando teve aquela primeira premissa de reunião que eles vieram no Rock in Rio? Obrigado. 2013? Só não tinha o Kisk. Eu assisti, pô, eu chorei. Cara, eu vou te dizer que isso foi uma das coisas que me fez ficar com vontade de assistir esse show, porque assim, me falaram do Halloween, daí eu pensei assim, eu gosto de Halloween, mas eu gosto do Halloween das antigas. Eu sou uma putinha confessa do Kai Hansen, eu não posso negar. Então, tipo assim, Halloween, Gamma Ray, Primal Fear, Iron Savior, sabe, tipo, sei lá... Master Plan, Kai Hansen e Tirulipa, sei lá. É bom, Kai Hansen bom, fizer, ótimo. Eu tô indo dar um confere, porque eu curto muito o trampo do cara, tá ligado? O cara é incrível, né? E eu não tava ligado que ia ser essa turnê. Tipo, ia ser uma turnê de reunião e que daí tipo, ia ter o Kai Hansen e o Kisk fazendo show com o resto do Halloween lá. Pra mim, quem ficou na banda foi o resto, com o perdão do comentário, né? Mas quem é Michael Whatever lá que toca guitarra no Halloween? Eu não sei nem falar o nome desse desgraçado. Eu não me esforço nem pra lembrar o nome dele. Então, assim. Eu até cogitei. Oi? É que ele tem a cara de filha da putinha, né? Mas ele que manteve ali, né? O ah, manteve, né, virou banda de músico contratado de novo, é isso que eu tô falando, virou, cara. Isso é uma coisa que me irrita, cara. Mas assim, não virou quando entrou o Andy Darius, você pode não gostar. Não. Mas... O Andy Darius, eu tenho a plena noção, assim, tipo, eu não curto tanto o vocal do Andy Darius. Por exemplo, quando quando o K-Race saiu e entrou o Roland Grumpo lá, que depois acho que faz até o Master Plan com o Kiss, que não tenho certeza. Tipo, O maluco é bom também pra caralho. Aquele disco lá, o Pink Apples, que tem o Kiss, mas não tem o K-Rance. Aquele disco é bom, cara. Eu gosto do Camila também. Eu sou um verme foda de Halloween. Eu não tô desmerecendo os outros membros do Halloween. Eu só tô desmerecendo o Michael Whatever lá, porque realmente eu acho que ele merece. Né? É, ele parece ter feito o esquema de banda dele, né? Assim como, voltando ao assunto aqui, o Dave Mustaine fez da banda dele, né? É, mais ou menos isso, sabe? Tipo assim. O Megadeth me cansou também, cara. Eu gostava pra caralho de Megadeth, mano. Eu tenho que admitir que até o trampo do. Eu espero. Eu não vou apagar minha língua, né? Mas assim, o trampo do Kiko Loureiro no Megadeth tá legal, cara. Não tá mandando bem, não. Pois Só que é aquela velha coisa, né, meu? O problema do Megadeth. Pra mim, o problema do Megadeth é o Dave Mustaine, cara. É, tipo... pois é. Mas aí tem várias coisas, tá ligado? É um assunto que eu ia entrar depois. Mas eu sou uma pessoa muito difícil, cara, na parte de criar asco das pessoas. E eu criei asco, principalmente do Kiko Loureiro. Aí ele entrou e já falei, porra, nunca mais vou ver Megadeth na minha vida. E eu literalmente parei de ouvir, prestando atenção, do Night Abominations. E o Night Abominations, muita gente falava, mas eu achei maravilhoso, cara. Um disco maravilhoso. Mas aí eu parei de ouvir, prestando atenção. Cara, eu não posso falar muito porque eu gostava do Risk do Megadeth, né? É, mas o Risk, o Camilo é pior do Halloween do que o Risk é pro Megadeth. A gente já comentou isso. Eu acho o Camilo muito ruim, cara. Não, o Camilo é péssimo. Eu acho o Camilo bem ruim. Eu gosto porque eu sou maluco. O Pink Bubbles, como é que é? Não, Pink Bubbles é bom. É Bubbles Go. Essa porra aí. Eu acho ele meio zoado, mas o Chameleon eu acho bem, bem ruizinho. Cara, Kids of the Center é um hino, não é nenhuma música, é um hino. Mas cara, eu não posso falar muito porque assim, a minha música favorita, isso é o que me deixa mais puta, minha música favorita do Halloween, quem canta é o Andy Terrence. Eu prefiro o If I Could Fly. Não, porra, vai se fuder. If I Could Fly. Porra, aquele álbum. Cara, aquele álbum é muito irritante, meu. É, como é que é? The Dark... Dark Rabbit. The Dark Knight, não. Dark Rabbit, é Dark Rabbit. Não, calma aí. Porra, também não lembro. Porra, eu gosto assim. A gente não segue uma linha de raciocínio e fala um monte de merda. É isso aí. Tinha que ser assim, cara. E tava com saudade, gente. É isso aí. Ah, é, eu tava Rabbit... com saudade, então foda-se. É Rabbit Don't Come Easy. Não, pera aí. Porra, não. É The Dark Ride, cara. Porra. The Dark Ride, é com R também. Calma aí, é que eu tô confundindo, porque você falou um álbum negro, eu fiquei pensando isso. É não, verdade. Não, foi álbum negro. Porra, de onde que eu falei que é um álbum negro? Eu não sei, cara. Eu falei porque... The Dark Knight. Eu era o Cavaleiro Negro. The Dark Ride. É a porra do mesmo álbum, cara. É que eu tô falando o nome errado, caralho. Porra, eu acho essa música muito irritante, cara. Em compensação, o Mr. Torture eu acho legal. Não, cara, Mr. Torture é incrível. E a letra é incrível. Mr. Torture é legal e Mirror também é legal, cara. Agora, If I Could Fly, pelo amor de Deus, cara, eu não suporto ver essa música. Vi, Mr. Torture é sobre um maluco que vai, tipo, na casa da sua mãe fazer os negócios de BDSM nela, tá ligado? Pras esposas da Espanha. Pô, foda demais, cara. Foda demais. E só pra terminar o assunto Halloween, eu queria fazer um lembrete que eu postei na nossa página do Facebook um tempo atrás. É, faz até o jabá aí, se vocês puderem curtir. Um vídeo que teve, cara, só que saiu do ar. Eu não sei se eu encontro de novo, dessa reunião já, uma gravação profissional de algum festival, acho que não era o VAC. E, cara, assim, é que, tipo, mesmo a gente falando, tipo, ah, não, é uma banda de contratos agora, sei lá o que, pô, é emocionante pra caralho, velho. Se tu quiser, eu posso te mandar o link agora do Halloween. Tem o Halloween Pumpkins United, que é de 2017, e tem o Alvin em Moscou de 2018. Mas era um desse ano ainda, cara. Ou do ano passado, acho que desse ano ainda. Ou 2018, sim, mas eu tinha uma gravação profissional mesmo. Que tem um monte agora de show. Então. Então, é, de gravação profissional. Porra, aí tiraram do ar. Eu acho que era uma... Alguém vazou. Caraca, maluco. Michael Kiske tá parecendo o rei do crime, bicho. Ah, não, tá horrível, cara. Mas a, voz, a voz desse filho da puta, cara, é impossível. Não, não tenho o que dizer, né? Pô, o cara canta muito, mano. Eu já falei, tem três malucos assim que eu acho que, tipo, a voz é, o André Matos era assim também, mais ou menos um pouco, mas tipo, que a voz não falha, tá ligado? Que é o Bruce Dixon, o Michael Kiske e o Matt Berlow lá, que era do Ice Jeff. São os três malucos, cara. Nossa, cara, não. Pô, do Ice Jeff, não é o Tim Reap, cara, porra. É o Ruivão, isso. É o Ruivão, a voz daquele maluco é incrível. Matt Bellow é o Ruivão do Ice Jeff? É o Ruivão que é policial, isso aí. Não, pô, esse cara canta muito. Mas eu acho que, tipo assim, por mais que ele cante muito pra estar no mesmo nível que o Bruce Dixon, tem que... Eu ainda diria mais. O meu trio seria Bruce Dixon, Jill e... Pode até botar o Michael Kiske ali, cara. Pois é que eu sou um cara que não conhece tanto Jill. Então é... É isso aí. Aí um erro que tu tem que contornar, cara. Precisa conhecer mais Jill, cara. E eu digo, e eu falo do Jill, não só o Jill como vocalista, meu, mas o Jill como banda, bicho. Cara, sim, é isso que eu tô falando. É isso que, cara, eu conheço. A banda do maluco, tudo bem, que cada disco mudava pra caralho também, mas a banda do cara é muito foda. Cara, a banda do cara é muito foda. Sim. Pois é. Aí falando em vocalista, Dave Mustaine falou aí que cancelou as turnês devido a um câncer na garganta, que, pô, bagulho bad mesmo com os problemas que o Dave Mustaine, bagulho bad pra caralho. Não, só que é aquele tipo de coisa que tu não deseja pra ninguém, né? É, só pra algumas pessoas que a gente tava falando em off. Mas o... cara, o negócio que eu não entendi, uns anos atrás, ele já tinha comentado alguma parada assim, eu lembro bem disso, que eu fui no show que eles abriram aqui pro Black Sabbath. Uhum. Já tem bons anos, cara. Tava entrando na faculdade. Negócio assim. Aí, tipo, eu fui no show que eles abriram o Black Sabbath. E antes disso, ele tinha feito uma reportagem falando que, tipo, ah, eu sinto pena das pessoas que não vão ouvir minha voz direito, sei lá o quê, porque ela tá fodida, minha garganta tá cada dia pior. Aí, e tipo, o show foi ok, cara. Tava esperando ser horrível a voz dele, que tinha gravações de voz horrível. E, tipo, se você ver. Já viu a gravação do Big Four? Cara, eu acho que eu já assisti um show ao vivo deles. Cara, a voz do Dave Mustaine parece ter sido saída do cu daquela gravação. Tipo, é bizarro. Mas como eu vou admitir pra ti, assim, ó, do Big Four, eu não acompanho muito, não. Até porque o do Big Four, o que eu mais curto ali é Slayer e, né, do comentário, porque até aproveitar, porque eu posso falar assim que o Godoka não tá aqui, mas resta, pra mim é resta, assim. Mesmo tendo o Megadeth, Anthrax... Não diga isso. Então... O show do Slayer é feião nesse DVD também. Não, eu falo assim, falo no geral, não do Slayer, no específico. Eu gosto, do Big Four. Mó show protocolado, caralho, os caras estão gravando a porra do DVD, vai se fuder. Dá raiva isso. Mas aí, pô, eu fui no show e tava ok, tá ligado? Tava bom, até o Ozzy cantou bem depois, quando cantou com o Black Sabbath. E tipo, agora ele vem falar isso, o bagulho deve ter pesado pra caralho, né? Lá dele. Mas é que o problema, eu acho, que é que tinha uma... Eu lembro, porque o Bruce Dixon também teve câncer na... Ele teve câncer na língua, né? É. E até o que eu achei maneiro foi que na época do Bruce Dixon, eu não sei se, claro, não sei se é da mesma vibe, porque são estilos de vida completamente diferentes, né? São pessoas diferentes. Mas o Bruce Dixon, ele até deu uma entrevista, meio que, tipo, tentando conscientizar as pessoas a respeito do... Porque o Bruce Dixon, ele teve câncer na língua em decorrência do HPV, né, cara? Tipo, ele foi chupar puta na Europa. É igual o Michael Douglas, então. E aí ele teve um câncer fudidaço na língua, cara. E até não sei qual que é a vibe desse câncer do Mustaine. Não sei se ele é fumante ou não sei, né, qual que é o... Cara, eu chutaria, talvez de um jeito errado, mas chutaria muito que é um bagulho que ele canta errado, né? Tipo, passou não, a vida... É que o outro problema, que não necessariamente é um problema... O Mustaine claramente canta com a garganta, né? Ele não canta, né? Tipo, ele não canta bem, ele é um cara que ele é tipo assim, pô, ele tem o mesmo problema que o... Porra, como é que é os caras fodão lá, o maluco que ganhou um Nobel aí da literatura agora, o... Porra, como é que é o nome? Eu ia mandar um Stephen Hawking. Não, cara. Pô, tá falando do maluco que é músico também, porra. Bob Dylan. Putz, o Bob Dylan, ele tem o mesmo problema que o Bob Dylan. Tipo, ele escreve as paradas, mas ele não sabe. Não, ele não canta, né? Ele não é um. Como eu sei que deve ter alguém que vai ouvir isso aqui, que é super fã do Bob Dylan, que adora a voz do cara. Tipo assim, beleza, eu entendo, não se sinta ofendido. Eu tô falando que, tipo assim, em termos de vocal, o Bob Dylan não é o melhor vocalista do mundo. Ponto. É a mesma coisa que o Dave Mustaine. Tipo assim, por mais que ele escreva umas músicas de uma maneira, com umas letras massa, e pô, tenha todo mundo. Cara, ele não é um puta de um vocalista, né? Tipo, se eu fosse montar, sei lá, um top 10 vocalistas do mundo, o Dave Mustaine ia dar. Eu acho que a voz dele era bem produzida no disco, né? Mas assim, sim, no disco eu acho que sim, cara. Mas ao vivo tu vê que o cara, pá, final do show deve ser extremamente ruim pro cara, né? Porque além de cantar com a garganta, ele canta meio rasgadão, assim. Pois né? E tem vídeos que é bizarro. Bizarro demais. E. Desculpa aí, cara. Comi um pedaço de bolo aqui, quase morri. Não, show. Nesse sentido, assim, cara, eu acho foda porque é uma banda que tem um grande nome, né? E por mais que eu não simpatize com ele, pô, é uma merda mesmo, assim. Tipo, porque ele é um. Querendo ou não, a gente tem que aceitar que o Dave Mustaine é um dos grandes nomes do heavy metal hoje em dia. Né? É, pois é. É um dos maiores. Pra mim, é um dos melhores guitarristas aí do heavy metal, cara. Porque tocar e cantar o que ele faz, mesmo cantando ser isso, é tipo. É um absurdo. Não, concordo, foda. Concordo. É um absurdo foda, assim. Concordo. E é bizarro que, tipo, que o Loureiro saiu do Angra, foi pra banda, acabou. Caralho, que bosta. Que bosta, cara. Não, ele saiu do Angra, aí o Angra virou uma coisa esquisita, né, cara? Tipo, deu uma puta descaracterizada no som dos caras, querendo ou não. Né? É, pois é. Pois e aí ele foi pro Megadeth. Cadê o Megadeth? E o pior é que o cara que foi substituir ele no Angra é mó cara firmeza pra caralho, toca bem pra caralho esse, também. Esse maluco que tá no. Esse maluco que tá no Angra no lugar dele é mó gente boa, cara. Esse maluco é Marcelo, não é? Barbosa, ele é um guitarrista famoso da galera aqui. Da galera da guitarra já conhece ele há um tempo desses trabalhos. É um cara de workshop. Isso mesmo. Tentando lembrar o nome dele, cara. Marcelo Barbosa, pô. Marcelo Barbosa, isso aí. Pô, o cara é mó firmeza, porque eu lembro que é o seguinte: o Angra, né? Ele, na época que deu as tretas lá e aí acabaram dando as brigaiadas lá porque o Edu Falasco queria cantar as músicas dele, cara, eu acho, eu preciso falar sobre isso, porque eu acho muito engraçado o Edu Falasco ter saído do Angra porque ele queria fazer o som dele, porque ele não queria se prender ao Angra e depois de ter dado uma certa confusão ali e tudo mais. Esse ano ele faz uma turnê tocando o quê? Temple of Shadows acústico. Eu não entendo mais nada. Não sei o que está acontecendo. E, né? Pô, vamos combinar que, pô, ou turnezinha caça dinheiro pra caralho, hein? Tomar total. Parece um hangar fazendo turnê acústico, cara. Vai, sei lá, e é pior ainda. Caralho, eu fico bolado com essas coisas, cara. Eu fico bolado com esses caras que. Não que vou pega... pagar pra ir num negócio desse. É claro, cara. Pô, eu vou num show acústico de música do Angra. Que caralho. Não é nem o Angra que tá tocando. É, pois é, mas, cara, não faz sentido. É não, que, tipo, e a parte mais engraçada, cara, que quem é que... Ele basicamente, ele virou um... É como se fosse um... Perdão a comparação, mas era como se fosse um Xamã 2.0, porque quem é que tava tocando no... É, parece aquele Xamã Immortal, tá ligado? No Edu fala... Não. Não é o Xamã Immortal, cara. É o Xamã do Xamã. O primeiro Xamã, porque quem é que tava tocando no acústico do Edu Falasque, meu. Era o Edu Falasque no vocal. Aí tinha o Aquiles Priester na bateria. O Aquiles tava na bateria? Sim, ele era o baterista do show, cara. Eu fico pensando assim, tá, mas quem é que era o resto da banda? Eu não sei, cara. É muito ego junto. É muito, cara. É foda. E assim... Não, eu fico bolado com essas coisas que, tipo, é muito... Cara, é muito, tipo... Só vai fã maluco mesmo. Que o Angra até tem, né? O Angra tem muito fã maluco, mas mesmo assim, é só pra tirar um dinheiro. É pra pagar boleto, parece. Bem na moral. É, né? Porque não faz um show. Cara, isso que eu fico pensando, não precisa fazer uma mega produção. Mede um show, tá ligado? Um show, guitarra, bateria, baixo, comendo, solto, acabou, cara. Isso me deixa. Essas papagaiadas me deixam puto. Essas papagaiadas de acústico me deixam muito puto. Sei lá. É, cara, eu só fico triste, né, meu? Mas entre eu ficar triste e eu ficar feliz, eu não importa. É importante falar, tem uns acústicos que funcionam, né? Tipo, tem, você... tem. Todo mundo do grunge deu certo os acústicos. Então, se você quer acústico, vai ouvir os acústicos do grunge, que são maravilhosos. Viu, o Pearl Jam acústico, por mais que Pearl Jam seja um bando horrível... Cara, do Alice in Chains é maravilhoso, aí, cara. Aí eu já tenho que concordar, discordando do amigo, primeiro que Alice in Chains não é uma banda ruim. Alice in Chains é uma banda... Não, mas para um caralho. Nenhuma banda é ruim dessas que eu tô falando. Eu acho que nem Pearl Jam é tão ruim assim, não. Acho que não é. Eu, por que que eu acho o Alice in Chains mais maneiro? Eu acho que é porque o Alice in Chains tem um pezinho mais metal, sabe? Tipo, eles têm um pezinho mais na música pesada e tal. Sim. Tipo, zoeiras à parte, o Pearl Jam é uma banda maneira, mas ele não tem tanto peso, né? O Pearl Jam é muito rock condomínio, sei lá, tá ligado? Rock condomínio, foda. É muito rock camisa polo, sei lá. Mas, pô, o Alice in Chains, cara, esses últimos meses aí eu passei trabalhando pra caralho, chegava e tipo, quarta lugar, dessas coisas. Pô, aí pra dormir, em vez de. Aí eu ia ver alguma coisa, ficava com sono, eu falei, pô, eu vou ficar ouvindo música. Eu devo ter ouvido e reouvido o acústico do Alice in Chains umas mil vezes, cara. Cara, acústico é muito foda, meu. É maravilhoso. É muito foda. Cara, meu Deus. Eu me apaixonei. Tem uma música que eu amo ela, cara. Tipo assim, é uma música que eu acho linda, que é Nutshell, cara. Sim. E a introdução deles, com cada membro entrando, é foda demais, cara. É foda demais. Foda mesmo. Isso me lembra que foi assim que surgiu o melhor guitarrista do Foo Fighters, né, cara? O Pat Smear. E ele. O Kurt Cobain tava tão noiado que ele não sabia as músicas. Aí tiveram que chamar o cara lá pra tocar e fingir que era pois só um brother ali. Deu o que deu, né? O acústico do Nirvana foi depois, né? Foi depois. Foi. Que é um bom acústico também. É bom acústico. Mas esse do Nutshell, o acústico do Alice in Chains é bom falar outra coisa também. Já que a gente tá falando coisa aleatória, cara, que equalização de baixo, hein? Puta que pariu, hein? Baixão, né? Pô, baixão no acústico, cara. Baixão, porra, isso é muito difícil, cara. Mas é um baixo normal ou é um baixolão? Que eles chamam de baixolão. Eu acho que é baixolão, cara. Eu não lembro direito agora, não. Mas acho que é baixolão. Pô, aqui... Já vamos descobrir aqui, porque aqui é ao vivo, cara. Aqui é tudo na hora. Eu vou meter no... Ah, cara, que esse baixolão, acústico é foda baixolão. Pra caralho, meu. Inclusive, vou ter que baixar essa porra de novo, cara. Ah, cara, isso é pra ter. Isso é pra ter DVD, pra você ouvir aquele grave mais acentuado. Isso é pra chamar a gatinha em casa e meter um vamos ver um Netflix. Sim, porra, muito, cara, muito. Pô, isso é pra você fazer coisas ilícitas com ele, como você isso, tá vendo. Cara, isso era de uma época que o ela acústico... Ela mesmo com o tamponzinho, foda. É. Acústico me tiveram um bagulho foda, bicho. Sim, sim. Mas, pô, mas tu manja a história do Acústico MTV? Que começou, faço tipo... a menor ideia. Tipo, é meio que veio... Isso é uma parada que o Thunderbird fala. E é maneiro, porque ele era VJ na época, né? Tinha acabado de entrar. E isso veio meio que em paralelo, produção internacional e brasileira. Uhum. E, tipo, o primeiro lá fora, se eu não me engano, eles pegam o Steve Ray Vaughan, tá ligado? Aquele guitarrista. Aham. De blues, e dividem com o Joe Satriani e fala, pô, eles tipo, basicamente entregam uma guitarra de 12 cordas da mão, pesadona na mão do Steve, guitarra não, violão de 12 cordas na mão do Steve Ray Vaughan, e fala, pô, toca aí, tá ligado? E o cara destrói, velho, é um show inteiro de ele tocando as músicas dele, improvisação naquilo, pô, e é maravilhoso. E aqui, o primeiro, eu acho que um dos primeiros divulgação, se eu não me engano, teve um que não foi ao ar, que é do Paralamas, eu acho, e depois veio o Legião. Tá ligado? Que vem pode crer. Que vem ao ar. Que eu não gosto. Era umas bandas da época, eram umas bandas pica, né, meu? Sim. Mas o engraçado é que veio que meio paralelo, tá ligado? Tipo, a gente não demorou tanto pra vir com acústico, não. Um negócio que já tava sendo divulgado aqui. Thunderbird. Sim, sim. Por sinal, confira o canal do Thunderbird, Thunder Music. É bom maneiro, cara. Bom maneiro. Bom pra caralho. É bom pra caralho. É Music. Eu gosto daquele jeito que ele fala assim, meio leonismo. Eu gosto bastante de Thunderbird, cara. Acho ele um cara maneiro. Ele é um cara que ele assume as paradas dele. Tá ligado? Sim. Ele contou da época que ele tava zoado. Ele fala, né? Eu também tava assim, tá ligado? Caralho. É bom maneiro. E ele é um maluco com as histórias tipo João Gordo, tá ligado? Que Ele tá metido no meio de tudo, né, meu? E ele saiu pra zoar com todo mundo, cara. Caralho, que loucura, foda, velho. Que deve ter sido muito louco as coisas. Aquela época ali de MTV Brasil, logo no começo, né, meu? Sim, sim. Era sim. Quando a MTV realmente passava a música, né? Sim, sim. Eu, não, peguei, eu peguei isso no. Eu não peguei isso nos anos 90, né? Eu era muito novo. Eu nasci Eu também não. Eu peguei nos anos 2000 ali. Eu peguei no início dos anos 2000, era maneiro pra caralho já. Esses dias teve o dia do rock, que eu acho um bagulho babaca pra caralho, mas era bom ver a MTV na época, que passava em loop os clipes de rock, tá ligado? Que eles tinham guardado no arquivo. Era maneiro pra caralho. E tinha especial de metal também, porque eu lembro que eles não tocavam muito metal. Eles tocavam muito. Era noite, tipo. Tocavam muito indie, muito pop, tinha uns lances meio de música nacional mesmo. Eles não tinham Quando eu comecei a ver, o Gastão já tava no Musicals, né? O Gastão já não tava mais na MTV. Quando eu comecei a curtir o rolê, o Gastão já não tava mais. Porque o Gastão era o cara que puxava pro metal, né? Mas aí o Gastão foi pro Musicals, que é maravilhoso também. E tinha o Gordo Freak Show. Não sei se você lembra disso. Sim. Até não foi o que deu a treta do Dado do Labella? Não foi assim, ele mesmo. Mas é até importante falar isso, porque esses dias teve. Vamos até aproveitar outro assunto aqui, e até posso puxar, fazer um gancho do gancho. Mas esse dia aí teve a censura do governo aí, que tá começando as censurinhas aqui ali, né? A gente tá pedindo que tu tá vendo, do Facada Fest, falando que era uma insinuação pra o atentado que o nosso querido presidente sofreu e tudo mais. Só quero falar que a banda Facada, que estava fazendo o festival, ela existe desde o início dos anos 2000, quando ela foi no Gordo Freak Show. Eu assisti, eu era criança assistindo. É uma banda maravilhosa, pra caralho. Tem tudo no Spotify, agora tudo os discos. A banda de grind brasileira lançou um disco maravilhoso, acho que ano passado, retrasado. E assim, só pra avisar só, tá? Que a banda já existia já, tá, ô, queridinhos? Ah, mas eles não interessa, cara. Não, eles não querem saber disso. Pois é. Pois é, e puxando esses assuntos assim, eu queria falar que no final de maio aí, no último dia de maio desse ano, os queridos conterrâneos meus do Dead Fish lançaram o último disco deles, que é Ponto Cego. Ah, eu já vi manifestações suas e do Godoca, eu queria perguntar o que vocês acharam e... Puta que pariu, bicho, que bagulho foda, meu. Tipo assim, não tem... Eu não vou mentir, porque como eu já deixei bem claro nesse podcast, eu não sou o cara que lembra das músicas por nome. Mas, velho. É, e a verdade é que quando álbum, o disco é novo assim, demora também, né? Oi? Quando o disco é novo assim, demora um pouco também pra lembrar as músicas, né? Ah, não, mas cara, nesse álbum eu lembro, velho. Tipo, pá, tem. Cara, tem música muito foda, meu. Tipo, tem uma que é Sombras da Caverna, cara, que eu acho muito fodida, meu. Muito fodida. Tem a que eu acho que o pessoal anda mais. Que talvez o pessoal ande bombando mais, é a Messias. É, foi que ele fez. Não é Messias o nome, mesmo. É Messias, isso aí. É Messias, isso aí. Cara, esse álbum, ele é foda, cara. Eu acho assim, ó, na minha opinião, e eu acho que tem uma galera que concorda comigo, porque eu não pensei nisso sozinho, meu. Eu acho que ele é o álbum nacional do ano, assim. Em termos de... Queremos passar uma mensagem e queremos fazer uma música foda, tá ligado? Tipo, eu tava assistindo uma entrevista do Rodrigo, onde ele falava que ele não... Se eu não me engano, ele não escreve essas... ele não escreveu as letras do álbum sozinho, ele escreveu com um outro maluco que escrevia outras paradas, era um maluco que fazia um outro rolê, porque ele queria passar uma mensagem diferente, ele queria utilizar uma forma diferente de escrever... as letras pra esse álbum, cara. E tá muito foda. O som dos caras tá pesadaço, meu. Normalmente aquela pegada do hardcore é uma pegada mais... vou dar um rolezinho na praia, né? Tipo... Uhum. Vou tipo, aquele hardcore melódico, assim, tipo... uma pegada meio... É que o pessoal fala muito que o Dead Fish é assim, eu discordo um pouco, tá ligado? Não, mas eu não vejo isso como algo sendo ruim, nem como algo sendo bom. Eu acho eu acho que a banda tem uma fase e às vezes o som vai ser mais leve, o som vai ser mais pesado. Tem alguma coisa que quer completar? Eu posso falar um negócio aqui? Não, eu só ia dizer, cara, o instrumental tá muito pesado. Isso, eu ia falar tá disso também. Bom. Tá uma porradaria, velho. Tá muito foda, meu. E só pra deixar uma leve comparaçãozinha, assim, de leve lembra um pouco Surra, meu. O instrumental. Eu não sei se tu concorda. É, a velocidade das coisas. É porque, tipo assim, era até legal o Matuza tá aqui, por exemplo, que o Matuza não gosta de Dead Fish por um motivo que eu vou falar. O Dead Fish, quando começou assim, ele veio muito... Tem um documentário maneiro sobre isso, e um documentário sobre... Olha que louco, um documentário sobre emocore, cara. Mas, tipo, é interessante que eles falam um lance assim, que quando começou esse lance do hardcore melódico no Brasil, tá ligado? Quem conseguiu pegar as músicas em inglês e colocar no português a lírica do negócio, como é que fala? A métrica do negócio, foi o Badawi do CPM e o Rodrigo, tá ligado? Do Dead Fish. Sim. Então eles acabaram cantando iguais, assim, parecido, o estilo. Só que, tipo assim, as letras já eram completamente diferentes, cara. Tipo, o CPM sempre ficou naquelas coisas melosas, babaca. E o Dead Fish ficava sempre... naquela... numa melação, assim. É, pois é. E o Dead Fish sempre foi caminhando pro lado mais pesado do negócio, só com esse vocal mais melódico. Então, tipo, eu acho que eles acabaram tendo muito sucesso por causa disso. Querendo ou não, eles foram impulsionados, tá ligado? Porque só que eles ficaram meio famosos... que não entendiam ele muito bem, eu acho. Eu acho que era nessa vibe, porque assim, tu vê, a nível underground, meu, porra, eles são muito respeitados e muito... É, muito eles são famosos. Independentes hoje em dia, né? Mas eles cresceram pra caralho, cara. Sim. 0 e 1 deles estourou pra caralho. Sim, pra caralho. É o que eu ia dizer, o 0 e 1 foi o que estourou eles, né? E todo mundo conhecia, cara. Inclusive, vai pra álbum. Sim. E é isso que eu ia falar. Aí quando chega, por exemplo, no ponto cego, pô, o álbum é bom, cara. Eu gostei. Eu gostei até da singlezinha que eles lançaram, que é o Sangue das Mãos. Você falou uma coisa certa. O instrumental é maravilhoso. Eu achei maravilhoso. É o primeiro disco que o Rick Maestria, que é o guitarrista novo, que já ele tocou no Vitória também, mas no Vitória ele só gravou o que já estava composto, tá ligado? E nesse, tem uma entrevista dele falando que ele compôs os negócios. E, cara, de longe esse é o maluco, o melhor guitarrista que já passou no Dead Fish. É muito bom. Só que, cara, sei lá, eu ainda sinto um negócio que, pô, não me pega, cara. Tipo, o último disco, o Vitória, eu achei ruinzão. Esse eu já achei bom, mas não me pega. Eu lembro que quando eu terminei de ouvir esse álbum, eu fui colocar o Afasia. E o Afasia, a guitarra é horrível. É horrível. Mas as músicas são muito foda. E eu fiquei, cara, eu não sei. Eu não sei te dizer, Vini. Eu não tenho... É tipo aquele relacionamento abusivo que tu não quer sair, tá ligado? É, pois é, cara. E eu fiquei assim, cara, sei lá... Ficou muito qualquer coisa pra mim. Eu fiquei, pô, não é possível, isso não pode estar qualquer coisa. Mas sei lá. É foda. Mas de qualquer forma, cara, assim, ó. Vai ter show eu vi aqui. Você e o Godoca falando bem. E vai ter show também aqui no Rio. E eu vou tentar. Vai ter show aqui e eu vou, cara. Eu vou, foda-se. Vai, cara, é muito bom. Já fui em dois. Vai ter show do Surra, do Black Panther e do Dead Fish aqui no Rio, no próximo. Eu acho que. 15 de agosto, sei lá, eu vou tentar ir. Tentar ir vai ser foda. Maneiro, cara. Aqui vai ser em outubro, pelo que eu entendi, mas eu já vou ver se eu compro agora, que é pra garantir. Vai ser foda. E o Surra também lançou um outro álbum que a gente pode falar mais no final do ano, que é o Escorrendo pelo Ralo, e tá maravilhoso. Eu não ouvi ainda, cara. Eu já umas 15 vezes e tá maravilhoso. Eu tenho que ouvir essa porra aí, mas, pô. O Surra é a banda que eu tenho mais fogo no cu ultimamente, né? Tá foda. Tá foda fogo no cu com o Surra. Puta que pariu. Mas eu queria Tô até cantando o álbum aqui. É uma banda que a gente fala menos. E é uma banda que eu gosto pra caralho. E tem já muita gente. Eu tô cantando aqui o álbum do Surra aqui, porque. Surra é foda, meu. Sim. Não, mas tipo, o Dead Fish, pelo que eu tava querendo falar também, é que tipo, o lance que tem muito esse estereótipo assim, tipo, ah, não é uma banda pesada, uma banda do mainstream, canta melódico, sei lá o quê, mas, pô, você pega os que os caras cantam, tá ligado? Tipo. Sei lá, tem a sua importância pra caralho. E eu acho também que. Eu só não entendi que teve uma galera que ficou bolada com os caras, tá ligado? Cara, vocês fizeram um álbum político, deu bah, meu, essa galera acho que não conhece. Pois é. Não conhece os caras da banda, né, mano? Pois é. Cara, não entenderam a porra do sonho médio, né, cara? Caralho, não. Vai tomar no cu, né? Tipo, porra, o sonho. Eu não sei se você já reparou, sonho médio é basicamente uma música menos 18 daqui pra pior do Surra, tá ligado? É basicamente a mesma música, só que é tipo. É pra tocar na rádio. É só isso. Porra, caralho. É foda. Sei lá, foda. Cara, eu não entendi, tipo assim. Galera, curte o som, tipo, eu tenho o costume de fazer isso. Eu gosto muito de uma banda, eu vou, tipo, vou atrás dos caras, vou tentar conhecer qual que é a vibe dos malucos. Aí tem banda que eu curto o som, vou atrás, vejo a vibe dos malucos, daí eu pego o ranço, sabe? Tipo, sim, e aí eu deixo de ouvir o som. Muito. Só que, porra, Dead Fish é uma banda que, tipo, porra, aconteceu justamente o contrário, tá ligado? Tipo, eu conheci o som dos caras, gostava, não gostava muito, admito, curtia, achava maneiro, aí eu comecei a ouvir. Aí saiu Vitória, deu, bah, vou ouvir. Curtiu Vitória, me achou um puta de um álbum, achei maneiro o lance do crowdfunding lá e tudo mais. Ah, sim, isso é legal. Cara, quando saiu esse álbum, eu pensei assim, pô, maneiro, vou dar uma conferida. Só que daí eu peguei ele pra ouvir, meu, ele vem carregado de tanta coisa junto com o cara, tá ligado? Tipo, ele é tipo aquele álbum que ele tá junto contigo, tá ligado? Ele tá falando, ele tá puto junto contigo com as mesmas coisas que tu tá bolado, sabe? Pois então. É. Eu não entendo a galera que ficou bolada com eles em função desse disco. Mas é, tem uma página muito boa. Maluca, cara, o Rodrigo é formado em sociologia, velho. Aonde que o cara ia pensar assim, não, vou ouvir meu Dead Fish aqui, vou votar no Bolsonaro. Cara, da onde, velho? É uma coisa que não tem uma página no Facebook que é muito boa, que é todo dia um comentário escroto de um fã de Dead Fish. depois vocês seguem lá, que é muito boa. E, cara, você lembrou de um lance que é bom, que eu gosto de destacar, eu acho que é do 0 e 1, não sei, mas tem uma música da Dead Fish chamada Tão Iguais, que tem um fator bem forte, assim, pro lance capixaba, porque ela comenta no final, tem uma parte falada e comenta de casos que correram no Espírito Santo, que são bizarros, assim, da época militar e de toda a repressão e coisas absurdas que eram passadas no plano que foram feitos por Playboy, não vou falar pra não dar bad vibe, e tipo assim, os caras comentavam isso, tipo, era óbvio a posição deles, tá ligado? Tipo, caralho, velho, porra, sim. Porra, que foda. E o legal de falar que a gente se surpreendeu pra caralho com a atitude do Phil Anselmo, tá ligado? Não, é tipo, a gente só esperava que não, sabe? Era só esperar que o cara tivesse o mínimo de noção do ridículo, né? É, exatamente. Mas... Eu preferia que ele fosse nazista só no quarto dele, mas tal. É tipo isso. Cara, tipo assim, quer ser nazista? Vai ser, meu, mas assim, tipo, não caga o show, tá ligado? Não fode o rolê, meu. Mas o mais legal é que eu vi uma outra entrevista do Rodrigo, daí com o Magrão de um outro canal do YouTube, que se eu lembrar eu mando pra ti, daí se tu quiser colocar ali, que é ele falando justamente sobre esse lance de, tipo, às vezes a música não chega na periferia e a música é uma coisa, tipo assim, que quem dispersa ela é muito da galera da classe média, sabe? Eu acho que ele falando isso, ele tava falando da galera fã do Dead Fish. E aí ele falou, tipo assim, bah, eu não me surpreendo com a galera que ficou meio bolada aí com a gente e tudo mais, meu. Mas, velho, se tu não quiser ouvir meu som, meu, não precisa, cara. É. ele fala também, eu só achei engraçado a galera que não tinha entendido. Até hoje, tipo assim, o maluco é fã do Dead Fish até hoje. Ai, Dead Fish me traiu. Como, cara? eu acho estranho esse sentimento de traição, tá ligado? Achei que, porra. Porque também você não precisa ser um... Vamos combinar, você não precisa ser um elucidado politicamente, depende do seu viés, nada disso, não, sei lá. Mas tipo assim, pô, você tem realmente sentimento de traição por uma coisa óbvia, cara, depois você vê, tipo, não é mais um sentimento que tu era meio bocó, sei lá? Pois é, é tipo, parece aquele, é uma vibe assim... Não tô chamando o cara de bocó não, sabe? Porque, tipo, a gente é bocó na vida toda, eu só tô falando assim, tipo, isso acontece, sei lá. Sim. Supera também, porra. Cara, e tem outra, né? As bandas têm fases, né, cara? Às vezes a banda muda. É, pois é. Às vezes muda muito, às vezes muda pouco, às vezes vai... Cara, sei lá, bicho. Pois é. Eu não entendo esse ranço. É, mas... e tem tantos exemplos pro outro lado que talvez até me torne hipócrita, que eu reclamo, mas tipo, eu vou parando de ouvir, tá ligado? Tipo, Mas eu não faço comentários também, tipo assim, no Facebook, tipo, ah, Dave Mustaine, agora eu não vou mais te ouvir, você me traiu. Não, eu só parei de ouvir mesmo. É, tipo, é só isso. É foda. É que nem eu tava falando, tipo, vai se tornando desinteressante continuar acompanhando esses caras. É como eu falei do Slipknot, meu. Ah, porque os caras são todos uns. Os caras foram pau no cu com os malucos, contrato e lance de grana. Meu, eu já nem escutava os caras, meu. É, depois que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei pensando assim, pô, que bom que eu já não ouvia mais eles, sabe? Tipo, não vou ficar dando palanque pra esses caras serem pau no cu. Só isso. É mesmo. E tem um lance também que, dependendo do lado, às vezes o cara meio que te trai mesmo. Que, por exemplo, o Dave Mustaine, se você parar pra pensar, o cara escreveu, tipo, Rust in Peace, tá ligado? Escreveu o próprio Night Abomination e tudo mais, que é o final da época Bush lá, sabe? Aí, pô, agora o filho da puta me vem com o lado Trump do negócio? Vai tomar no cu, né, velho? Tipo, porra. Você tá muito... Eu ainda acho que, tipo assim, pra gente falar é um pouco mais complicado, porque... primeiro que a gente não é americano, né? Segundo que a gente não é nem imigrante pra tá lá e tomar no cu de alguma... Mas é só por isso, assim. A partir de amanhã eu vou lá. Vou tentar entrar. Não tô querendo. Eu só quero deixar bem claro, tá? Eu não tô querendo passar pano pro Dave Mustaine, eu não tô querendo dizer que ficar do lado do Trump é de boa, sabe? Por sinal, é importante lembrar que melhoras, Dave Mustaine. Também não. Não guarda esse rancor. Não, nenhum. Dele não. Azar desse olho aí, meu. É, mas fica na tua, tá, filha da puta? Só que ela não guarda rancor, mas fica na tua aí, velho. Nesse estado do Espírito Santo. Então, Vini, agora só para ir para o último assunto desse breve podcast aqui, o assunto merda, né? Que no último dia 8 de junho aí a gente teve o falecimento do precoce de André Matos, né? O provavelmente o maior vocalista brasileiro, pelo menos dentro do metal. E cara, eu já queria abrir falando que, tipo, a gente era para ter gravado sobre essas coisas com a casa mais cheia. Não teve como, pô, e eu não queria deixar passar, mesmo já tendo um mês já. Só que eu queria falar que é um negócio que, tipo, vira e mexe, eu acordo e não acredito. De coração, esse cara era de um jeito tão presente na minha vida, pelo menos adolescente, sabe? Que, pô, realmente, cara, pô, bateu, cara, bateu mesmo. E eu não sou de ficar amuado com essas coisas, não, de... Porque, assim, os caras são celebridades, eles morrem, não é... Não é parte da minha, cara, da minha família, mas, cara, bateu mesmo, era um maluco que fazia parte mesmo, assim, da... Sabe? Uhum. Louco. Louco demais. Cara, o que eu posso te dizer, velho? Eu não era o... Vamos deixar bem claro, eu nunca fui e nunca vou ser putinha do André Matos, mas toda a história dele no Angra, ele com o Xamã... Tipo, até a carreira solo dele, cara. O cara era um puta de um músico, sabe? Tipo, o cara fazia uns trampos muito maneiro, né? Eu não tenho conhecimento de se ele era um cara legal na vida pessoal dele ou não. Grandes tendências progressistas esquerdistas, então não tem como... É, né? Como criticar. Não, mas assim... O que fica mais triste, assim, tipo, pô, que ele era um cara mó novo, tá ligado? E que... Pá, ele fez muita parada foda, meu, e ele ajudou muito, cara. Assim, isso é uma coisa que a gente não pode negar, meu. é que o cara foi um expoente no que ajudou a música brasileira, e quando eu digo música brasileira, eu tô falando de metal mesmo, a ser conhecido lá fora, né? Ah, sim, sim, sim. Porque o cara, ele era um profissional, meu. Ele fazia o rolê, meu. Ele fazia a coisa acontecer, sabe? Sim, tipo, sim. Ah, mas esse disco não é bom, ah, mas esse disco eu não gosto. Cara, o maluco, ele tinha o jeito dele de fazer o trampo dele. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que, tipo assim, é indiscutível que o Sepultura é a banda de metal, talvez a banda brasileira mais famosa do mundo, né? Mas, assim, personalidade, eu acho que talvez o Max, mas o André também, né? Fica o Max e o André, né? Tipo, de personalidade do metal brasileiro, assim, lá fora. Cara, eu acho que é por aí, velho. Porque se a gente tirar... É que o mercado americano é muito fechado, o Sepultura entrou, né? Mas a gente tirar o mercado americano, cara, Europa e Japão, Oriente ali, cara, o pessoal... Angra! André Matosso! É, exatamente, cara. Paga um pau pro André Matosso. É bizarro. E assim, e tu vê pela vibe do cara, né, meu? O cara era brother de todas essas galera aí do Wacken Open Air, todas essas galera aí de, tipo, banda de... O maluco ele era tão brother do cara, meu. Eu até nem vi. Eu até queria ver o que o cara do... O cara do Ed Guy, meu. O Tobias falou, pô. O Tobias falou. O cara, eles eram brotherzaço, meu. Então, assim, uhum. E é um cara que eu acho um puta músico lá fora também, sabe? Tipo, os caras eram um puta brother. Ele cantou no Avanteja, meu, tá ligado? E, tipo, foi um bagulho maneiro. Sabe? Então, eu acho muito foda essa... Sim. Esse, como é que a gente pode dizer? Esse networking todo que o André Matos fez, porque ele não ia fazer esse networking todo de graça, né? Sim. Ah, cara, e tem outro ponto muito importante, que assim, 87 sai o primeiro disco do Viper, né? O André tinha um dos meus discos favoritos, por sinal, o Soldiers of Sunrise, e o André tinha 16 anos. E, cara... assim, até hoje tem aquela disputa engraçada, né, tipo, quem criou o Power Metal, se foi o Soldiers of Sunrise ou se foi o Walls of Jericho do que eu acho que é 87 também, do Halloween, porque como não tinha internet, essas coisas, não tinha um contato, uma transmissão muito, muito rápida, né, e tipo... Caraca, meu, e daí tu vai ver onde é que o Guito do Viper tá hoje em dia, meu, que triste. Ele tá de dinheiro, né, mas tipo assim, O André Matos é responsável por um dos estilos do metal, né, cara? Tipo, um dos expoentes do heavy metal, que é o power metal, que depois veio a ser o metal desimbanguar, sei lá como é que fala essa porra. Tipo, se quebrar também no metal melódico e tudo mais, né? Tipo... Não, e a gente tá com umas bandas aí despontando hoje em dia no Brasil, meu. Tipo, Lionheart, só coisa foda, meu. Pô, vai se fuder. Mas assim, zoeiras à parte, cara, o cara foi um... Acho que ele contribuiu muito pro heavy metal nacional, pra música nacional em si, e assim, tipo, foi uma perda chave, assim, em tudo isso, né? Então é lamentável, assim, né? Tipo, uma merda. Tanto que até em São Paulo, se eu não me engano, a data do falecimento dele virou o dia municipal, estadual do rock, uma coisa assim. Eu achei meio babaca isso, mas é que eu também eu acho meio babaca essas coisas de comemoração de dia. Somente pra... Sabe? Não sei, meu. Eu ia achar muito mais legal se tivessem criado um festival, assim, um negócio, sabe? Exatamente. No último final de semana agora, a gente tá gravando dia 18 de julho, o Angra tocou, né? Num festival em São Paulo. O Angra fez uma reunião. Foi interessante que foi geral, assim, então foi o Luiz, foi o Ricardo, e em comemoração o André, né? Eu, como tô com ácido que cloreiro, não vi o vídeo dele sobre o André, e, assim, não posso falar o que que ele disse, se foi um... Então, se tu quiser, vamos combinar o seguinte, se tu quiser cortar e botar uma musiquinha curta nesse meio tempo, mas me explica qual que é o ácido do que cloreiro, por favor. Ah, cara, o maluco veio me gravar um vídeo puto porque a música de funk tá na frente do Angra no Spotify. tomando. Ah, cara, cu. Mas. O maluco vem me gravar vídeo com o Nando Moura. Vai tomar no mesmo. Com perdão, cara, mas tu realmente vai ficar. Tu vai ficar chateado com isso, cara. Eu só acho. Não, eu só acho triste, meu. Não é chateado, é asco. Eu fico com asco. É cara, e gravar vídeo com o Nando Moura, meu. Aí eu te faço a pergunta, meu. Quem é que com o Loureiro na fila do pão, cara? Porra! Pois é. Caguei, tá ligado? Não vou ver, não vou consumir esse cara fora das paradas que ele fez antigamente, meu. Então, assim, porra, ele é o segundo melhor guitarrista do Angra, meu. É, não tem porquê, cara. Relaxa aí, meu. Não vai ficar bolado, assim. Eu entendo que, tipo assim, deve ter uma vibe política muito diferente ali no meio, né? Até, tipo, até porque galera do metal pra ser reaça é dois toques. Não, é, pois é. Mas eu nem acho que é isso, é só, tipo, mongolice, sei lá. Eu fiquei bolado pra caralho com isso. Mas o... Teve um festival aí, comemoração ao André Matos, e achei interessante. E assim... Desculpa, é que quando tu falou do vídeo dele chorando as pitangas lá por causa que tava perdendo pro funk, cara, pô, eu achei que... Eu realmente achei que ele tinha feito alguma coisa nova, assim, que ele tinha feito alguma merda. Ah, não, gravou um vídeo com o Nando Moura, meu. Pá, meu, desculpa, quem é Nando Moura na fila do pão também, cara? Então, assim, pô, ah, mas pois é, mas vou banda ficar... Pandora, whatever, lá, meu. Mas aí que tá, cara, vou ficar... Tipo, vou ficar dando palco pra maluco, tá ligado? Tipo, tem que ser tipo igual o Luiz foi, tá ligado? O Luiz faz o canalzinho dele, assim, o Nando Moura veio pedir um monte de coisa ao Luiz, sei lá o que, o Luiz falou, não. Aí o Nando Moura foi lá, xingou, sei lá o que, cara, o Luiz nem respondeu, tá ligado? Tipo, não, ele, se eu não me engano, ele respondeu, cara. Só que isso é uma das coisas que me faz admirar um pouco o Luiz Mariucci, cara, porque ele foi extremamente educado. Sim, sim. E ele sim. Falou assim, cara, não vai rolar, bicho, assim, se tu quiser não falar. Deu palco, cara. Pode tipo falar, é. É, não deu palco, tá maluco, cara. Eu vou ficar dando moral pros caras, pô. Aí, pô, fica tipo, parecendo... Aí o Kiko, pra mim, fica parecendo um tiozão de internet, tá ligado? Eu fico, porra, parece que não entende as coisas, cara, vai se fuder. Aí, pô, aí não dá pra mim, aí não dá. E, pô, e esse vídeo dele reclamando daquela música com a Sandy, que, pô, beleza, uma música legalzinha, sei lá o quê, mas, tipo, ah, é porque tinha uma tinha uma música, acho que uma pop dessa que tava na frente, aí ele quis relacionar, tipo, como o brasileiro é burro porque não ouve música boa, sei lá o quê, tipo, cara, eu fiquei assim, fiquei, meu Deus do céu, não dá pra ser mais nojento que isso, cara, É que se tem uma coisa que eu não aguento é algo do tipo assim... Tem umas coisas que eu entendo, mas do tipo, banda é tipo um relacionamento que tu vai entrar. Isso se não for uma banda que tu vai, tipo, tu vai entrar e tu vai tocar nela só pra ganhar dinheiro, tá ligado? Porque tu não vai, tipo, entrar numa banda e ficar 10 anos numa banda e tu não vai ter vínculo com os caras da banda. Tá? Sim, sim. E o Angra, quando começou, meu, acho que depois, quando deu as tretas lá, foi 2000, sei lá que ano foi. Eu fico mal feliz de ver hoje em dia, por exemplo, o Luiz Mariucci trocando uma ideia de boa com o Felipe Andreoli, que é o atual baixista do Angra. Tipo, tu vê que sim. Os caras tão de boa, meu. Tá ligado? Sim. É tipo, foi aquele... É como se tivesse rolado o divórcio, hoje em dia os dois pais são amigos. Tá ligado? E sobre a separação do Angra, eu nem acho que... Eu não sei muita história. E ela foi boa, né? Se você parar pra pensar que o Angra lançou discos bons depois e criou o Xamã, né? Xamã assim, é uma banda massa, cara. Não, e cara, a gente tá falando de... É importante você falar isso. A gente tá falando do André Matos, cara. Um ponto que eu queria deixar até um linkado aí, tipo, veja um DVD Ritual Live do Xamã e os dois discos, Ritual e o Reason também. Mas tipo, cara, é um dos melhores DVDs de metal tipo brasileiro, assim. Sério, é muito bom aquele show, cara. É muito bom, puta que pariu. E toca o CD na íntegra, e o CD é foda, o CD tinha sido acabado de lançar, a plateia curtindo pra caralho, tudo junto. Pô, isso é muito foda, cara. Tomar no meio do meu cu. Porra. E é maneiro tu ver hoje em dia que, tipo assim, porra, os caras não são crianças, não tem por que agir como criança. Pelo menos alguns deles, né? Então, assim, pá, bicho. Foda-se, tá ligado? Vida que segue, velho. É, pois é. Mas até hoje eu também não sei. Eu não sei qual foi a treta que teve pra separação, não. Assim. Não, mas eu digo mais, cara. É umas coisas que, assim, às vezes vale a pena o cara nem saber, meu. Porque não faz, sei lá, não faz diferença hoje em dia. Mas a separação do Angra, pra mim, só trouxe frutos positivos. Não, eu também acho, cara. Só trouxe frutos positivos. O Angra pode não estar muito bom hoje, mas o Rebirth é bom, o Temple of Shadows, né? É bom também. É, não, deixa os caras, meu. Sabe? Tipo... E Vini, assim, encerrando, você quer falar mais alguma coisa? A gente pode ir pro... Cara, só que nazistas e é isso aí. Acho que só. Sim, sim. É sempre bom lembrar, né? Faço história, só tem um jeito de conversar. E não é. E não é cara. E não é falando. E assim, eu ia falar pra você escolher a música, só que então, se é pra escolher a música, eu tava pensando em escolher Make Believe, mas o que, que você vai querer? Não. Eu te digo mais, cara. É. Deixa eu ver aqui. Eu te digo mais, você nem sabe qual é. Não. Te digo sim, cara. Porque, assim, tem um álbum do André Matos que a gente tava falando sobre ele. Em off, é um álbum eu acho. Foda. É. Que é o Time to Be Free, cara. Sim. E. Cara, se tu quiser, eu acho que pode ser Time to Be Free, cara. Tá, eu bem. Acho uma puta de uma música. Tá bem. O disco que introduziu o Eloy Casagrande, hein, cara. Acho que com 14, 15 anos na época, você lembra, é importante falar também. Ou melhor, cara, vamos fazer melhor. Vou botar uma música que é a música que eu mais gosto desse álbum, não é Real. Mas é uma música que é pra gente deixar pra trás todas essas tretas aí. Eu acho o Rio chatão. Vai. Envolvendo o nome do André, cara. Que é essa música aqui, meu. Letting Go, meu. É, deixa pra lá, velho. É bom, meu. Cara, é essa música é foda pra caralho. Acho que a gente podia enterrar. Porra. Podia encerrar o programa com ela, então. Eita, que erro de palavras, Vini. Puta. Foi um erro rude. Errei rude, mas foi um erro honesto. Pai, essa música é fodida pra caralho. Tem uma batera foda, tem uma guitarra foda, tem um baixo foda, tem um vocal foda. Não, né? Essa música é boa mesmo. É boa mesmo. Eu achei que a gente ia encerrar numa música calminha, mas a gente não. Tem que ser assim como chegou, meu. A gente tem que se despedir do André Matos assim como ele chegou, meu. Que é causando, então tem que ser isso aí. Gritando agudo pra caralho. Esse é isso aí, meu. Isso aí, meu. Chegou no Living for the Night e tá indo embora no Letting Go, cara. Tá bom. O Living for the Night é do segundo álbum, mas a frase foi bonita. Então é isso aí. Isso aí, vai. Hahaha.